Queria poder te dizer, nem sempre é possível consertar tudo o que eu fiz. Sei que é difícil ter que admitir que errei. Eu só sei que eu faria tudo outra vez. Eu fiquei te esperando aqui até o dia amanhecer. Vê se volta pra casa, eu quero te ver.